ti. Ó Pai de amor, seja comigo. Ó Pai bendito, não me desampare. No Senhor me refugio. Ó, vem me ajudar. Me livre e me dê sua mão. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação. Ó, me livre e me dê sua mão. Eu imploro, estenda suas mãos, segure bem as minhas. Não me deixe sozinha, o caminho é longo e eu quero prosseguir. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação. Ó, me livre e me dê sua mão. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação. Ó, me livre e me dê sua mão.